Panificadora Bom Sabor, onde você encontra todos os tipos de pães e bolos, como pão de sal, pão doce, pão de leite, pão de coco, pão de queijo, pão para hambúrguer, pão de frios, pão de ló e mais. Fazemos rosca, bolo de milho, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de trigo, bolo de uva, grade, sequilhos, iorques e petas. Panificadora Bom Sabor, matriz, localizada na Avenida José Aquiles de Souza, ao lado da Casa Lotérica de Fronteiras, e filial em São Julião, na Rua Vereador Francisco Joaquim Sobrinho 2, pertinho da Big Lanche, no centro de São Julião. Panificadora Bom Sabor, qualidade e higiene a serviço de seus consumidores. Telefone para contato 89 454 1457. Organização Irmão Anchieta, Irmã Dagmar.